vida do povo não é mar de rosas, é verso e prosa e manifestação. O povo segue a estrada estreita da vida, e a saída é enfrentar o mundão. Juntar as forças, enfrentar a guerra, mantendo na fala o discurso e o protesto. Por crianças que resistem à mediocridade, na miséria vasculhando restos. Então, sinto na pele a dor que traumatiza e reprisa o estágio do trauma da população. Quando ligam a telenovela, mostra a fartura na vida real, mas é arroz com feijão. Clamor da crise, meio a favela, mó treta se entrega, testa a febre da fera. Na letra, o escritor escreve, interpreta na ira. Derramamento de sangue por um pedaço de terra. Cada barraco, problema é o tema. Meu lema é dizer pra vocês que a família segue preso sem estresse. Destruição parece até orgulho pra W. Bush e sua nação. Usaram armas de inteligentes que não tem alma nem coração. Aí o homem abandona seu rei e o demônio foi seu condutor. Por isso hoje a destruição, sem compaixão de terno um doutor. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.